É isso aí, galera. Cada edição uma vinheta nova. É inteligência artificial trabalhando. Salve, salve, galera. Panela do Rock no Ar, o programa que coloca a bunda e a cara para a retrospectiva número 3 de 2023. Número 3 e a última também. Então agora só volto lá pro final de janeiro. Talvez faça uma edição inédita aí, porque alguns eventos estão acontecendo. Mas vamos para a nossa retrospectiva, não sem antes tocar os lançamentos da semana. Então, banda importante da cena aqui de Salvador, Lúgubre, lançando The Colonial, grandes músicos conhecidos da cena de Salvador. Então, banda nova, Lúgubre, The Colonial. Alexandre Merelov com Estúpida Causa, White Castle, os meninos lá de Osasco, né? Isso, White Castle com Escuta. Sub Rosa para uma versão do Raul aí com Let's Try Again. Amperes com Fogo, amigo Edmar, Ed, grande Ed lá de Pernambuco, banda Amperes Fogo. Então esse é o primeiro bloco com os lançamentos. Volto para a retrospectiva final de 2023. Curtam aí. que acabou. O nosso sossego. Estúpida causa que te transformou. Tanto ódio e lixo. Estúpida causa que nos aproximou. A beira do precipício. Estúpida causa que te negou aceitar o óbvio. Estúpida causa que condicionou o estado laico. Estúpida causa que amaldiçoou os direitos humanos. Estúpida causa eterno. We'll be right back. the song is not worthwhile. But you're just in God, just a faith in life. Let's try again. Caminhava Lançamentos da semana foi aí Lúgubre de Salvador, Alexandre Mereló lá do Sul, Ed Castel de Osasco, Sub Rosa de Betim Minas e Amperes de Pernambuco. Lembrando aqui então um pouco do que rolou nesse ano 2023 no Panela do Rock. Então, clássicos, lançamentos, som independente, heavy metal, blues, tudo que você imaginar tocou por aqui. Nesse bloco, Radiohead, Just Ramones, She's the One. Duas músicas da Foods Gang, com Posso Respirar, e uma versão de Telefone da Gang 90, bem legal também. Foods Gang, Tenies After, El Mundo de Sofia, Zona Perimetral, El Mundo de Sofia de Cuba, fechando Rio Lewis and the News com Hip to Be Square, beleza? Corta um segundo bloco aí, ainda tem um episódio do Jardim Sonora, uma dose dupla pra gente lendo daqui, um especialzinho pra matar o ano, beleza? Vamos nessa.

aí, primeiro bloco aqui da retrospectiva Panela do Rock 2023. Eu terminei lá com Rio Lewis and the News com P2B Square. Vou começar isso também com Rio Lewis and the News, Heart of Rock and Roll. Esse é o primeiro som que eu toquei no Panela do Rock. Sequência tem Robert Plant, Little by Little, Magic, Sua Fé, Magic, lá de São Bernardo do Campo, Ryan Callen, da Flórida, com Fight All Around. Jesus and Mary Jane com I'm Dream, April Blue Skies, Universal Atlântica com Razor's Edge e CDC com Thunderstruck. Na sequência, um episódio aí do Jardim Sonoro aleatório, só pra gente lembrar, porque a Priscila se foi e para o ano que vem já teremos novidades para ocupar esse espaço deixado por ela, certo? Saberão por nossas publicações no Instagram, Panela do Rock 13, Rock Panela 13, só seguir lá, Panela do Rock, você vai me ver lá, vai ver o que eu faço por aqui. Vamos nessa aí, na sequência de Jardim Sonoro. Thank you. Changes. Can't stop time, can't escape death. Made my choice, I won't regret. For he shed the blood of his precious son. Yeah. feet on the razor's edge. Following through the night, you find yourself alone. It's an intersection in between four walls. Then you recall just from the time you were born. Will your conscience appear? Wandering around, drowning down. Now I stick it out. I'm living on the razor's edge. boa tarde, sejam muito bem-vindos de volta ao bloco de música underground do Panela do Rock. Eu sou a Priscila e na próxima meia hora você fica por dentro de tudo que tá rolando na música independente. Fiquem ligados que hoje vai ter muito heavy metal e outras cositas más nesse programa. E para começar super bem, eu trago duas bandas super politizadas. Primeiro, a gente vai ouvir a banda Viúva Machado, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Essa banda foi fundada por professores durante a pandemia porque eles acreditam que a música pode sim ser um espaço de luta, educação e resistência. As músicas deles têm influências do punk, do hardcore e do grunge, mas trazem também muita brasilidade em suas melodias e harmonias. E aqui a gente vai ouvir Fogo Neles. Logo depois vem a banda Sujeitos Compostos, do Rio de Janeiro, que eles estão na ativa desde 2013 e já somam um álbum e dois EPs lançados. É muita história para contar, viu? Deles, nós ouvimos a música Animais no Poder. Fogo neles, fogo neles, fogo neles. Segunda parte do programa começando e agora se preparem que de agora em diante vai rolar muito heavy metal classicaço por aqui. Então, sem enrolação, eu já vou mandar uma banda que eu sei que é super querida de vocês e eu tô falando da banda Indominus de Salvador. E deles a gente vai ouvir The Saracens. Logo em seguida, eu já emendo com outra pedrada do Nordeste. Dessa vez, a gente vai ouvir a banda Ashes, lá de Fortaleza. Aqui vai rolar Angels and Demons. Baby. A terceira parte do programa com a música novíssima da banda Links the Revenge do Rio de Janeiro, E eles chegam com um trabalho super bem estruturado, cheio de técnica e com uma história bem curiosa sobre um homem que almejava se tornar um anjo. Ficou na curiosidade? Então passa lá no site do Jardim Sonoro, que é o jardinsonoro.com, tá? Não tô falando do YouTube, tô falando do site dessa vez, que lá você vai ver todos os detalhes desse lançamento da Lynx e de outras bandas também. Mas bora pro som, aqui você vai ouvir Desire, lançamento da Lynx The Revenge. Em seguida, para fechar, a gente vai mudar um pouquinho o tom e a gente vai ouvir um pouquinho de Death Thrash com a banda Manja Cadáver de São Paulo. E deles, a gente vai ouvir Apatia. Unable to be an angel, not even the best. shall be in heaven. We are surrounded by desires, by excuses, by addictions and sins that get us off the road. And by the way, the other one, my friend, is full of good intentions. And after all, what is my fate? I simply can't get back. Meanwhile, here I just Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Eu sou a Priscila e a gente se encontra na semana que vem com mais som underground no bloco da música independente aqui no Panela do Rock. Até mais! Lembramos aí a Priscila e o Jardim Sonoro que tanto engrandeceu o Panela do Rock nessa temporada, né? E para o ano que vem temos novidades, grandes novidades. E aproveitando aqui os festejos natalinos, final de ano, vou deixar aqui um abraço para aquela turma que sempre acompanha o Panela do Rock, né? O Jael, o Davi, meu amigo Du, meu filho Theo, o Jorge Torino, a moçada de Salvador, o Júnior, Ronaldo Pitanga, Luiz Omar, a família Chau, sempre lendo assim, né? Com a audiência qualificada, o grande PC lá em Osório, o Ariel na Argentina, Carlos Baraza em El Salvador, em BH, lá aquela turma também, o Blazer, o Borracha, o Wesley lá no Espírito Santo, né? Itaoca, Piúme, Cachorro, Itapumirim, uma grande turma lá do Dracar, Capilé, em Ravengar, a Patrícia Charak, o Marcão lá em Serrinha, o Marcão em Feira de Santana, o Wendel, tem mais aqui, cara, o Denis Danito, pô, toda essa galera que só engrandeceu o programa aí, então você tá ligado, e se eu não mando um abraço pra você, sinta-se abraçado, um Feliz Natal, um ano novo repleto de realizações, abraço aos meus amigos aí da Rádio Rota 220, o Dan, o Guto, Paulo Fuinho, a Vivi e a Pete, sempre aí trazendo conteúdo de qualidade pra você na Rádio Rota 220. Grande Anselmo Pinto da rádio UDNA do Rock, o José da Seven Rock na Flórida, o Jorge Sanches na Costa Rica e o grande PC que eu já falei aqui lá da Rádio Hard Rock em Osório, em Rio Grande do Sul. Então é isso, um abração, ano que vem mais abraço para todo mundo, curtam aí. Nessas retrospectivas que a gente está fazendo, agora eu vou trazer aquele especial que eu fiz com as bandas lá que fazem a tradicional de Hollywood sucesso. Quando fumar era chique, o Hollywood foi uma marca de cigarro, também bancou um festival bem legal no final dos anos 80 e início dos 90, né? Teve edições 88, 90, 93, 4, 5, 6. E, entre outros artistas, o primeiro show dos Stones do Brasil foi dentro do Hollywood Rock. Plenty Page, Living Color, Aerosmith, Duran Duran, Supertramp, mas todas as bandas nacionais que fizeram sucesso na época, Barão Vermelho, Ira, Titãs, teve UB4, teve Terrestrial Dive, Bob Dylan, Bon Jovi, todo mundo tocou nesse festival, foi bem legal. Era uma marca de cigarro, inclusive. Teve a edição com Groove em 93, onde o Nirvana fez aquela pataquada toda lá e foi um dos piores shows que eu vi na minha vida. Mas, porém, contudo, bancou grandes eventos no Brasil. Então vamos ver esse especialzinho, que é aquelas musiquinhas que fizeram a trilha sonora do Hollywood, o sucesso. Volto na sequência com a dose dupla aqui aleatória com o Jorge Torino. E é isso, curtam aí. Dance.

house where the cold wind blows. I ask my friends, but nobody knows whom I ought to believe in love. Oh, love ain't no stranger. I'm not the one.

foi aí a dose dupla. Então chegamos aqui ao último bloco derradeiro episódio de 2023 do Panela do Rock. Retrospectivo número 3, vamos lembrar um pouco agora de blues. Eu fico por aqui, galera, espero que todos tenham aí um ótimo Natal, uma passagem de ano tranquila, com saúde, paz, que é isso que importa mesmo, e que todos os seus sonhos se realizem e que nós do Rock and Roll aqui possamos continuar fazendo esse trabalho legal. Espero que vocês tenham curtido o programa ao longo do ano, porque 2024 vem aí e com novidades, beleza? Então, um abração para todo mundo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, fui, até 2024. Tchau. Fechando com blues, só para lembrar. Tchau, galera. Tchau, tchau. Fui. If you wanna be like a devil, go ahead and fall in the dark. Living life as a lonely stranger, praying these old devil's blues. If you wanna be like a brother, go ahead and open your soul. Living life as a lovely fellow, praying these old brother's blues. I can tell by the way that you smile. If you wanna be like a devil, go ahead and fall in a dark. Living life as a lonely stranger, bring these old devil blues. If you wanna end up like an angel, it's easy, just follow your dreams. Share the love, sharing life, spreading out the Fremont blues. I can tell by the way that you smile. All the pain that you carry in your soul. But I can tell by the way that you whisper. Spread. This will hurt you and this will please you. This will trick and this will tease you. This will warm and this will freeze you to the bone. To the bone. These are the wise words of a madman. The good side of a bad man. The happy thoughts of a sad man on his own. It's all about love. It's all about love. It's all about. It's all about love. It's all about love. It's all about. This will upset you and this will thrill you. Will energize and this will kill you. This will empty you and fill you with it all. This will forbid and then will let you. Make escape and then will get you. This will build you up and then will set you for a fall. It's all about love. It's all about love. It's all about. It's all about love. It's all about love. It's all about. I know these words are bittersweet. Not the kind you like to meet. Kind you like to meet on a dark.